Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, podcast do Boca do Inferno. Hoje a gente está aqui para falar de um tema um tanto sério, mas primeiro vou apresentar meus companheiros de gravação. Estou aqui com o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Sil! Olá, infernautas, pessoas queridas do meu coração. Que bom estar aqui novamente com vocês. Vamos em frente. Isso aí. Tô também com o Ivo. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, infernautas. Estamos aqui novamente para mais um tema muito importante para gerar um debate no nosso cinema de gênero e também no nosso cinema, né, em geral. Oi. E tô com o Samuel. Oi, Samuel. Oi, Sil. Oi, equipe. Oi, infernautas. E hoje é um dia, assim, que eu considero bastante especial, porque basicamente hoje é o dia de trazer o Black Lives Matter para os filmes de terror. Ótimo! E hoje temos convidado também, mas antes de apresentá-lo, deixa eu falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, né? Nosso tema do episódio é o racismo nos filmes de terror. E, bom, para quem costuma ouvir o Falando no Diabo, tá acostumado a piadas, a gente sempre dá uma tirada, né? Mas hoje o tema é um pouquinho mais sério, como eu disse, principalmente por causa desse momento em que a gente tá vivendo agora, com manifestações antirracistas. Então, a gente vai ter um debate um tanto mais sério hoje, eu acho. Nada que impeça umas piadinhas, né, gente? Com certeza. Mas vamos lá. E a gente trouxe para o debate hoje, então, uma pessoa muito especial, podcaster também. Estamos com o Kelps. Boa noite, Kelps. Pode falar um pouquinho de você? Bom, quero, primeiro de tudo, agradecer ao convite por estar aqui conversando um tema tão urgente nos tempos de hoje, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Deixando claro para os ouvintes e as ouvintes que o que vai acontecer, eu sou Kelps, mas eu sou igualzinho a vocês, eu sou um fã de cinema de gênero, não vou falar aqui por todos os homens negros e mulheres negras do Brasil, são só as observações de um fã de terror que acontece de ser negro e que, com o passar dos anos, à medida que essa discussão está se tornando mais urgente e vindo mais à tona, esse fã que vos está falando também tem percebido coisas que durante muito tempo passaram despercebidas e como se fossem absolutamente normais. Excelente. Kelps, a gente que agradece por você ter topado gravar com a gente. A gente está bem feliz com a sua participação aqui hoje. Então, bora para a discussão. Grande, Kelps. Samuel, você quer fazer uma introdução sobre o tema? Ah, eu gostaria. É que quando a gente fala sobre filmes de terror e os negros representados nos filmes de terror, a gente acaba indo, na verdade, muito além disso. No fim, acabamos tombando com toda a representatividade negra na cultura pop, principalmente aqui no Ocidente, na América, nos Estados Unidos. E a gente tem um grande ponto específico, que é todo o processo de escravidão, né? Desde a chegada dos primeiros navios negreiros da Costa Leste, os afro-americanos, muitas vezes, eles viram transformar essas experiências em narrativas de terror. Então, em vez de relatar a vida, a liberdade, a descoberta de um novo continente, não, eles testemunharam um destino trágico de séculos de escravidão e violência. Então, diante desse registro histórico que é extremamente sombrio, né, o horror ele é um gênero atraente para os artistas afro-americanos. Então, nós temos, por exemplo, como romancista, a Toni Morrison, foi a primeira escritora negra a ganhar o Nobel. E ela, nas obras dela, descobriu que o horror é valioso como meio de calcular a história, né? E os cineastas também começaram a se aproveitar muito disso. E a gente tem um ponto interessante quando a gente trata da história dos negros na América, que até mesmo filmes que são considerados filmes de drama, quando eles têm a representação da história do negro, a história real dos negros, ela tem as suas camadas de horror. Filmes como A Cor Púrpura, de 1985, O Amistade, de 1997, e O 12 Anos de Escravidão, de 2013, que ganhou o Oscar de melhor filme, e é uma porrada. É uma baita de uma porrada. Esses três filmes assim, eu coloquei, mas nós temos muitos outros, claro. Mas eu gosto desses três exemplos, digamos assim. Mas eu indo posso mais. Pensar uma coisa? Pode, claro, Kelson. Por incrível que pareça, eu nunca assisti nenhum desses três filmes, cara. Mas eu vou explicar por quê. Deixa eu explicar, calma. É porque eu fico tão puto, velho, com filme de escravo, gente. Tão puto, velho, tão puto. Eu fico olhando aquilo ali que me dá uma coisa, vai subindo uma dor, uma raiva aí. Só pra, assim, avisar, né, a vocês e aos ouvintes que, por um acaso, esses três filmes citados, eu conheço a história de todos eles, mas eu não assisti, cara, porque é muito foda você se reconhecer como um ser violentado, sabe? É todo... E às vezes você vê que quem tá por trás da produção é toda uma galera branca que ganha milhões de granas com aquilo, sabe? Pra mim é como se a violência continuasse de outra maneira, porque parece que a gente não tem o direito de contar a nossa própria história, parece que a gente não tem a capacidade intelectual e técnica de contar a própria história. E nesse caso, eu me refiro mais ao filme do Spielberg, Cor Púrpura, apesar de ter um elenco de pessoas negras maravilhosas, mas só para terminar, que eu tô falando muito, tipo aí para contextualizar, nesses três filmes você tá falando, apesar de um cinéfilo negro, são três filmes que eu nunca vi por achar o tema. E não só esse, muitos outros filmes também sobre escravidão. Tipo, aquela série super famosa, Raízes, eu não vi também. Porque me enche o coração de ódio. Era isso. Desculpa atrapalhar. Não, Kevs. E eu entendo. Eu também, como cinéfilo negro, eu oficialmente, A Cor Púrpura é o filme que eu mais chorei na minha vida. Mas chorei assistindo. Foi um impacto muito, muito grande assistir A Cor Púrpura. E eu lhe entendo, realmente, por toda a questão de direção, de produção. Às vezes parece que só por essas por pessoas brancas estarem produzindo que tem todo esse alcance, né? Essa proporção, digamos assim. São filmes muito, muito pesados. É bem complicado o consumo também dessas obras. Eu posso fazer uma observação, uma colocação, ela interrompendo também, Samuel. Não, claro, fica à vontade. É que muitas vezes, eu achei fantástica a fala do Kelps, e juntou também com a sua fala, Samuel, porque muitas vezes, por exemplo, eu assisti A Cor Púrpura, e óbvio, ele é um filme... É muito triste, ele é um filme muito pesado, mas, por exemplo, ele é um filme que, quando eu assisti, e apesar de ser um filme antigo, ele é de 85, não... Óbvio que você fica chocado com o que é passado na tela, mesmo vindo com um selo lá do Spielberg, né, que pega leve, de certa forma, mas é muito interessante, porque, olha só... A relação que eu, que não sou negro, sou uma pessoa branca, tem, por mais que você conheça, tenha lido sobre escravidão, reconheça o país no qual você vive como um país extremamente racista, reconheça, mas não é algo que, sabe, atinja as pessoas brancas diretamente. Daí essa fala tão, tão interessante, tão, tão bem colocada do Kelps. É uma agressão porque você reconhece aquilo de, poxa, isso aconteceu com pessoas, sabe? Isso poderia ter acontecido com pessoas, independente pelo simples fato delas serem de uma determinada raça. E talvez, eu acho que começando esse nosso debate por meio disso, talvez seja uma coisa que a maioria das pessoas brancas, elas não pensem, elas assistam, elas consumam ao filme e elas talvez nem se deem conta disso. Que aquilo ali, apesar de ser, é um filme, mas aquilo ali dialoga com um passado vergonhoso da nossa história recente. Então, é muito interessante até para a gente observar isso. A maneira como a temática é apresentada, seja no 12 Anos de Escravidão, ou na Cor Púrpura, ou qualquer outro filme, ela toca uma história que é muito pesada, muito triste, muito agressiva, e que talvez a maior parte do público, de um público branco, não se dê conta disso. É só mais um filme. Sabe, é só mais um filme, é triste e tal, mas vida segue. Saí do cinema, vou lanchar, enfim. E é bem, bem, sabe, bem difícil a gente conseguir fazer essa interpretação de que aquilo ali, na verdade, dialoga claramente com esse passado tão tenebroso que tivemos. Enfim, era só essa a minha colocação. É uma colocação muito boa, porque a gente está falando até esses três filmes que a gente citou, são pequenos exemplos de filmes dramáticos que tentam retratar o período, um período mais histórico de escravidão ou pós-escravidão, de uma forma mais a se aproximar da realidade, tentar impactar com a realidade, e às vezes nem tem realmente esse efeito. Mas eu até lembro que o 12 Anos de Escravidão, por exemplo, ele se tornou obrigatório na grade curricular do ensino médio americano, né? O filme tem que passar nas salas de aula, então tem, de certo modo, o seu impacto. Mas aí, até o ponto que o Kelps trouxe da produção dos brancos, aí me faz lembrar da questão de domínio de narrativa, né? Que, por exemplo, a gente está falando, agora a gente vai para muito antes, que no cinema mudo, por exemplo, até o início do colorido, o quanto era o problema da representatividade negra nos filmes, simplesmente nos filmes dramáticos, nos filmes de ação ou as comédias, que eles estavam sempre à margem, né? Eles estavam servindo brancos e até de forma animalesca com um blackface monstruoso, e que aí a gente vai para o filme, um dos piores filmes da história, por seu impacto cultural, que é O Nascimento de uma Nação, de 1915, que praticamente dava aval para existir a Ku Klux Klan. Então, o domínio de narrativa dos produtores brancos sobre o cinema norte-americano gerou monstruosidades como esse próprio filme. Eu acho que um branco jamais, até pode, não sei, tentar entender, mas jamais conseguiria se colocar no lugar de uma pessoa negra assistindo a esses filmes, né? Então, acho que foram muito boas as pontuações de vocês. Porque é meio que um tapa na cara também, pra gente entender um pouco do que se trata, sabe? Porque eu acho que a gente vê muito, eu como pessoa branca também, sinto que é muito algo que, isso acontece com os outros, né? Não comigo. Então eu nunca vou conseguir, de fato, entender. E é por isso que os comentários de vocês são tão importantes, assim, tão relevantes. E a gente tá tendo puxando já, Sil, que a gente tá tendo até sobre um filme histórico dramático, a gente tá tendo um grande debate nesse momento, que é O Vento Levou, né? Que é uma das produções mais reconhecidas de todos os tempos do cinema, mas que tá passando por um momento bem estranho, né, digamos assim. Porque o streaming, a nova plataforma de streaming, o HBO Max, trouxe o filme, mas com o movimento Black Lives Matter, pouco tempo depois, retirou. Até sob muitos pedidos de algumas pessoas. De muitas pessoas, na verdade. E justamente hoje, no dia que a gente está gravando, eles recolocaram o filme no catálogo do HBO Max. E e colocaram um vídeo antes que tá explicando o que há de racismo dentro do Vento Levou. Eu confesso que eu não entendo muito do Vento Levou, porque é um filme que nunca me interessou. Assim como o Kelps nunca assistiu A Cor Púrpura, Amistade, 12 Anos de Escravidão, eu nunca dei moral pro Vento Levou. Eu tô ouvindo mais falar sobre o Vento Levou nessa última semana do que a minha vida inteira. Tem uma outra pessoa aqui que eu acho que entende bastante desse filme que podia falar pra gente o que é que tá acontecendo, né, seu Felipe? Bom, é o seguinte, pessoal. Antes de falar de O Vento Levou, é importante só reforçar essa ideia de que quando você pega filmes antigos, não é? O Samuel falou aí do nascimento de uma nação, não é? Que tem toda uma série de estereótipos e da figura do negro animalesco, assassino, estuprador, enfim. O filme é um desserviço total. E o que acontece? Quando você tem filmes, por exemplo, O Vento Levou ele é considerado um dos maiores clássicos da história do cinema, vencedor de 10 Oscars, até hoje não é muito, muito assistido, muito debatido, e ele se passa durante a guerra civil norte-americana, onde havia um grande debate, né, embate entre o norte e o sul. Uma das principais questões era a questão dos escravos. Então, ele é um filme que ele se passa no período da escravidão, e onde você tem o elenco negro, né, na sua grande totalidade, no papel de escravos e escravas, certo? Cuja única finalidade no filme é servir aos brancos, certo? Essa é a função dos negros em O Vento Levou. E óbvio, pessoal, essa é uma opinião assim, de alguém que gosta de cinema, que gosta muito do filme. Eu gosto do filme, mas assim, eu não sou negro, então eu tô dando essa minha leitura de branco que gosta de cinema. E o que acontece? Esse tipo de representação traz sim questões racistas. Eu não vou chegar aqui e dizer não, e O Vento Levou não é racista. Não, ele é. Essa representação em 1939 da figura do negro, ela era racista no filme. Na verdade, a própria representação e a própria figuração do negro, do ator negro, da atriz negra, era muito, muito prejudicada por isso. Só para vocês terem uma ideia, a Hattie McDaniel, que trabalha em O Vento Levou, fazendo o papel da Mamie, a escrava barra babá da Scarlett O'Hara, ela leva o Oscar de atriz coadjuvante, se eu não estiver enganado, o primeiro Oscar para uma atriz negra, mas essa mesma atriz negra, ela é impedida de ir na estreia do filme, porque os negros não entravam no cinema, na cidade onde foi acontecer a estreia, que foi em Atlanta, eu acho, não lembro onde foi, mas ela, a atriz que ganhou o Oscar, não pôde entrar, sabe? Então, e aí o que é que acontece? E O Vento Levou, em uma série de outros filmes, como outro que também é bastante lembrado, é A Canção do Sul, que é uma animação, um desenho da Disney, desenho com atores, Bonequinha de Luxo. São filmes que eles trazem essa representação. E óbvio que a gente não pode, isso é a minha leitura, eu quero depois ouvir todos aqui, mas, por exemplo, eu acho que assim, a gente não pode, assim, fingir que não, no filme ele não é racista. Não, ele é, ele fala sobre o modo de representação. Quando eu acho que um filme acaba sendo racista nessa questão, é quando a figura dos personagens negros estão lá unicamente para servir os brancos, eles não têm história própria, sabe? Eles estão ali para servir os brancos. Agora, tirar E O Vento Levou é a solução? Vamos apagar esse filme? A minha humilde opinião é que não. Eu acho que não. Eu acho que nós podemos aprender com esses filmes. Até porque esses filmes, eles representam uma época, um período, Certo? Então, é um filme de época gravado em 1939 por uma Hollywood, a era de ouro de Hollywood, não é? Branca, né? 100% branca, e que a figura dos personagens negros iam ser mais ou menos limitados a isso. O que é que eu acho que deve ser feito? É o que está sendo feito. A HBO devolveu com um videozinho explicando. E eu acho isso muito interessante, porque você reconhece que o filme tem problemas. Sim, ele tem problema. Ninguém está dizendo que ele não tem. Mas você não apaga esse filme da história. Isso aconteceu, minha gente, pela primeira vez, se eu não estiver enganado. Eu estava dando uma pesquisada, né, para participar desse podcast. Em 2014, quando a MGM lançou um box comemorativo de não sei quantos anos do Tom e Jerry. E para quem lembra, o Tom e Jerry clássico tem a figura da empregada negra, né, que sempre aparece, inclusive, do pescoço para baixo. Verdade. Que ela, que ela fala errado, é desengonçada, é gorda, é negra, né, o próprio estereótipo. E aí o que acontece? Quando foram lançar essa box comemorativa, eles não retiraram nenhum desenho, eles não modificaram nenhum desenho, não, é? Não deu o George Lucas que saiu refazendo tudo, não. Eles botaram a introdução antes dos desenhos com a Whoopi Goldberg, explicando, ó, pessoal, esses desenhos eles foram feitos na década tal, eles representam situações de racismo que são errados hoje e eram errados naquela época, referente a grupos étnicos e tal. E eu acredito que isso acaba sendo uma coisa interessante, porque você mantém o filme, reconhece, ok, tivemos uma falha aqui, uma falha histórica, que era comum na produção, e necessariamente a gente traz isso como um debate interessante. Acaba sendo uma opinião que eu acho válida. Não tirar o filme de cartaz. Ah, vamos enterrar e o vento levou. E, senão a gente vai enterrar tanto filme, pessoal, que assim, não sei, eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Devemos enterrar e o vento levou? Ou devemos deixá-lo aí para a posteridade com esses comentários? Eu particularmente, bora começar, né, pelo começo, né, e o vento levou. Eu particularmente, eu acho um puta filme. Ele é um filme bonito, ele é um filme que fala, ele tem boas atuações, ele tem um filme massa, a trilha sonora é excelente. É uma obra-prima do cinema, mas a história não é bacana. A história ela é meio torta, porque ela apresenta as pessoas negras naquele estereótipo, assim, clichê mesmo, assim, daquele como era a mulher negra daquela época, na Guerra Civil Americana, e como era o homem negro. É um filme que eu gosto, me incomoda, mas eu gosto do visual dele, o visual de O Vento Levou, ele me encanta. A história, aquilo é, enfim, né? Ah, o que é que eu digo? Entrando na questão, tem que censurar, tem que tirar das plataformas. Eu acho que não, acho que eles têm que continuar. E eu não sabia só dos vídeos que você falou do desenho do Jerry e do box. No box não, na HBO, que tá tendo um vídeo avisando, falando. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Contextualizar aquilo, não explicar ou perdoar, mas se debater a situação através daquelas obras. Como a gente não pode fazer, como tem aquele vídeo de Morgan Freeman, aquele vídeo infame, em que ele fala que para acabar o racismo é só não falar de racismo. Seria muito bom, né? Se eu tenho várias contas para pagar, eu vou parar de falar das minhas contas e elas vão desaparecer. Não é assim. A gente tem que falar assim sobre racismo, tem que assistir O Vento Levou, tem que assistir O Nascimento de uma Nação, tem que assistir Tom e Jerry, mas junto, nos tempos de hoje, ele ver esses filmes implicam um debate antes ou depois de fazê-lo, uma conversa boa e saudável sobre aquilo. Por quê? Porque o racismo ainda existe. Ele é um problema que ainda existe. não e por existir em suas mais diversas formas, em suas mais pérfidas formas, retirar esses filmes das plataformas de streaming ou o livro das livrarias e das bibliotecas não vai resolver. Eu acho muito mais justo fazer o que se está fazendo, sabe? Promover debates e mostrar vídeos antes ou depois das exibições desses filmes ou dessas séries, e explicando aquela situação e deixando muito claro que aquilo não se deve fazer, que na época, mesmo que na época que se fazia, não era aceitável, que existiam pessoas que iam de encontro àquele comportamento, sabe? Da mesma maneira que existe hoje. E assim a gente continuar lutando contra. Mas tirar isso, para mim, na realidade, assim, quando a gente coloca uma sujeira debaixo do tapete, a gente não vê a sujeira mais. Mas se a gente olhar atentamente pro tapete, a gente percebe que tem um lado dele que tá mais alto. Ou seja, tem que deixar o filme. Por mim, deixa, e volto a dizer que eu acho que O Vento Levou, apesar de todos os seus problemas, um puta filme, um filme obrigatório para quem gosta de cinema. E tão obrigatório quanto assisti-lo é discutir depois o que se vê naquelas várias horas de projeção. É, a sujeira embaixo do tapete não só fica um pouco... O tapete não fica só mais alto naquela vez que você olha, ele vai ficando cada vez mais alto se você vai colocando cada vez mais a sujeira lá embaixo, né? O problema não só não se resolve, como acho que ele piora. É, uma observação. Às vezes a solução simples acaba sendo benéfica para todo mundo. Por exemplo, esse vídeo mesmo da Whoopi Goldberg fazendo a introdução do Tom e Jerry. Quem tiver curioso, depois dá uma googada, vai aparecer no YouTube. Galera, é um vídeo simples, tem tipo 3 minutos e ela vai falando de uma forma altamente didática, explicando, falando o que era errado, o que é errado, o que representava, sabe? Então, assim, às vezes não precisa ser, vou fazer um documentário. Não, um vídeo de 3 minutos antes dos desenhos começarem já tem um efeito fantástico, até porque vamos pensar o seguinte: Tom e Jerry, criança, não é? Geralmente quem vai assistir é criança. Então, ó, a criança já vai assistir sabendo que, opa, a tia do começo disse que isso é errado, era errado, é errado. Então, ó, você já cria um debate aí, como o Kelps falou, já faz um antes ou depois. Eu acho que é uma solução muito mais saudável, né? Exatamente. Mas, gente, vocês falaram um pouco de estereótipos, né? Vamos passar, então, para os estereótipos mais comuns nos filmes de terror. Quais que vocês acham, assim? Quais que vocês costumam perceber? Ah, filme de terror tem aquela coisa. Ele tem, né, a Final Girl, tem a Scream Girl, a Scream Queen, né? E tem o Negro que Morre. O único negro do filme e vai morrer, né? Exatamente, é o negro que morre. A Final Girl, a Scream Queen e o negro que morre. Eu ia até fazer uma brincadeira aqui. Qual é o personagem de grupo de slash movie dos adolescentes que morre, que vocês lembram que é negro? Sempre tem, mas algum se tornou memorável. Vocês têm na cabeça de vocês algum que, não, aquele lado, o Jason Part 7 tem um rapaz que é negro que fez realmente um papel importante. Tem pra vocês algum? Olha, talvez se eu pensar, eu consiga lembrar de algum. Mas o grande problema pra mim é que são tantos os negros que morrem em filme de gênero que na minha cabeça eu consigo pensar só em um ou lembrar sequer, porque nem são personagens memoráveis em sua maioria das vezes, sabe? São pessoas que estão ali para morrer. A impressão que dá, lógico, se a gente for pensar, botar a cachola para jogar um carvão, começar a fumaçar, a gente vai achar. Mas são tantos, e é uma coisa tão comum o negro ou a negra, na maioria das vezes era um homem, né, o negro, morrer. E eu não consigo pensar imediatamente nem um personagem negro memorável e nem em nenhuma morte negra de um homem negro memorável. Porque, na realidade, a maioria dos filmes de gênero, principalmente slasher, onde o negro morre, as mortes de todo mundo são memoráveis, né? Ninguém morre de uma mera facada, né? Mas é isso, assim, nesse exato momento, essa pergunta eu vou ficar sem poder responder, mas que deve existir, deve. Mas eu digo, a banalização da morte do negro no filme de gênero me leva a não poder te responder essa pergunta de imediato como eu gostaria. É, mas acaba sendo algo assim que realmente, como a Sil disse, se tornou um estereótipo, né, nos slash movies, principalmente dos anos 80, os filmes do Jason, os filmes da Hora do Pesadelo, os personagens negros, eles acabam fazendo um subpapel praticamente dentro do filme, né? Ela acaba tá lá só para morrer junto com... Até alguns slash modernos. Vou colocar um adendo que você falou na Hora do Pesadelo. Eu não sei se vocês viram um documentário bem bacana que tá passando uma produção da Shudder, que chama In Search of Darkness. E aí são 4 horas e meia de documentário, e você falou da Hora do Pesadelo. Eu lembrei que o ator negro da Hora do Pesadelo 3, eu não lembro o nome dele agora, ele dá um depoimento dizendo que ficou muito feliz porque ele não morre na Hora do Pesadelo 3. Ele não morre, ele meio que se destaca no papel, só que aí imediatamente fala, pô, eu volto no 4, eu voltei para o 4, e me mataram na primeira meia hora. Nossa. Eu acho que antes da meia hora, acho que ele morre em tipo 15 minutos de filme. Tá assim. Mas é verdade, ele se destaca bastante no 3, sobrevive, mas quando vai pro 4, ele é não apenas o primeiro a morrer, como ele morre em tipo 15 minutos de filme, e tem uma morte meio idiota, assim, não é nem uma morte, meu Deus, que morte incrível. Oh, não, é realmente assim, piscou, perdeu. Inclusive, quem chegar, tem um outro documentário, é o Never Sleep Again, que é um documentário incrível sobre o universo Hora do Pesadelo, e aí tem uma entrevista com ele, e ele diz assim, ó, quando o 4 estreou, eu disse pros meus amigos, olha, se vocês querem me ver no filme, cheguem cedo, porque se vocês chegarem depois, eu já vou ter morrido. É, o nome do ator é o Ken Sagoes. Não sei se eu tô falando certo, pessoal. Ken Sagoes. E é isso. Ele fez Hora do Pesadelo 3 e 4. E mais alguns poucos filmes de terror. Não sei se teve mais algum outro. Vocês lembram da cena de abertura do Pânico 2? Do cinema? Sim, eu ia pode falar, Silvia. Ela é muito boa, essa cena. Assim, de contexto, ela é muito boa. Sim. Eu revi ela hoje, mas pode falar. Olha aí. Então, é um casal de negros no cinema, né? E os dois... A cena é muito boa, mas os dois morrem super rápido também. Ali na primeira cena mesmo, 5 minutos. Acabou. É, exatamente. É memorável porque, de fato, é uma cena muito boa e eu gosto muito do filme, assim. Assisti milhões de vezes na adolescência e tal. Mas é isso, é a mesma história, sabe? É interessante que eles são um casal que eles estão justamente discutindo a figura do negro nos filmes de terror. Uhum. E eles são os primeiros assassinados. Mas eu tava vendo essa cena hoje e, tipo, ela até meio assim... Até essa questão da ressignificância, né? Porque a mulher, ela é brutalmente assassinada. E mais uma vez, nós temos a morte de uma personagem negra sendo brutal dentro de um cinema. Então, tem toda aquela questão de gente que faz atentados terroristas dentro de cinemas. Eu assistindo hoje a cena, eu achei ela bem mais pesada até do que quando eu assisti na primeira vez. Então... Tem esses pontos também, né? Eu acho que alguns filmes levantam muito esse ponto, né? Do que vocês discutiram aí, dos filmes da década de 80, né? Eu acho que alguns filmes que pegaram nisso, que levavam isso até no tom do humor, era aquele filme lá, Todo Mundo em Pânico, né? Que é dos irmãos Wayne. E vira e mexe, eles fazem piadinhas como isso. Ah, eu sou negro, vou ser o primeiro a morrer. Eu não sei o que lá. eles faziam algumas piadas assim nesse ponto, assim, tipo de meio de se livrar, de correr, de não ir ali e fazer alguma coisa. E todo o estereótipo, né? Porque no Todo Mundo Todo em estereótipo. É muito bom. Ele traz o estereótipo bem pesado mesmo. O negro é o com Black Power, é com aquele pente preso no cabelo, fuma maconha loucamente, até com assassino ele fuma maconha. Então, eles descansam. É o engraçado, né? É o engraçado. É o alívio. Porque faz as piadas, né? Que sempre o papel dele ali. Na hora que ele vai falar uma coisa, tem que ser uma coisa, uma piada, um engraçado. Exatamente. Que é bem, que é bem estereotipado mesmo. Negros, né? O alívio cômico. O Anaconda, por exemplo, o único negro do grupo é alívio cômico. Então, também funciona, tem esse funcionamento. Mas ele não morre. Se eu não me engano, acho que no Anaconda ele não morre, o personagem negro. É, eu tava pensando também, acho que não. Acho que sobra ele e a Jennifer Lopez. Isso, né? Sobra os dois. Amo esse filme. Bom, a gente tem um outro estereótipo aqui na nossa pauta, né? Que o Corra, a gente vai falar um pouco do Jordan Peele mais pra frente, mas o Corra brinca muito com isso, que é o negro como aquele cara mais forte, fisicamente superior ao branco, né? Então, isso seria uma ameaça à masculinidade branca, que é ridículo, gente. Ai, nossa, no... os diálogos no Corra sobre esse momento são terríveis. É péssimo. E até o do apelo sexual, né? Total, sim. No Corra tem até a cena que o cara, o amigo dele vai na delegacia para contar, e ele conta a história, e a própria delegada ri muito dele, assim, da história que ele conta, assim, de tão absurda que ela parece, né, quando a pessoa fala. Mas sim. É porque a história é absurda mesmo, né? A gente sabe que não é absurda porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. Mas imagina, aquela mesma conversa, alguém chega pra gente, olha, é o seguinte, uma amiga, ele foi sequestrado por pessoas, ele é negro, ele foi sequestrado por pessoas brancas que fizeram lavar cerebral nele pra ele virar escravo sexual. Achar o bico de rir, velho, não o quê, meu irmão? Como é que é? Capaz de ainda ser preso. Esse negócio do comportamento sexual, né? Eu achei bacana essa parte do Corra, que foi um filme que eu revi por conta da pauta do podcast. Eu achei bacana porque a policial é negra e ela chama mais dois policiais negros como testemunhas daquela história. Eu achei bacana que tivesse sido que fossem policiais negros naquele momento, para não parecer tipo racismo puro e simples, e da galera achar que o cidadão não estava sendo ouvido, eles não iam agir, porque era um cara negro que estava falando. Eu achei uma sacada boa, colocando pessoas negras, porque aí, né, você fica, porra, como é que é, meu irmão? Tá fazendo lavagem cerebral, e aí ele tá... escravo sexual. Eu gostei. Mas, assim, a gente vai falar do Corra agora. Não, vamos falar mais pra frente, né? Quando a gente okay, fala do cinema do Jordan Peele. O que mais? Tem o Xamã, né? O personagem místico que também entra aí na aparição de indígenas em filmes. Ele é sempre aquele personagem que serve pra dar um empurrãozinho no personagem principal, pra mostrar o caminho. Ele é a sabedoria, enfim. Eu gosto da figura do xamã, porque, na verdade, é um misticismo, né, em cima da cultura, da cultura negra, até mesmo da cultura indígena, né, porque, assim, o cemitério indígena, o quanto foi utilizado, quanto? O cemitério maldito, o iluminado, o terror em Amityville, né, se eu não me engano, e, o cemitério indígena foi tão utilizado no Poltergeist. Hoje que hoje é cômico, hoje é piada. Ah, não, o Brasil inteiro foi construído em cima de um cemitério indígena. Hoje esse tweet é recorrente na internet. Então, aí também tem a figura da figura negra, né? Do xamã, aquele negro idoso, a negra idosa, que é detentor de um conhecimento místico, que guia o personagem. O próprio o Iluminado tem isso também, né? Então, são mais uns estereótipos aí que ficam, até o uso da cultura em si. O Brinquedo Assassino, por exemplo, não tem personagem negro de destaque, mas o assassino que transfere sua alma para o Brinquedo Assassino, ele usa voodoo, que é de matrizes africanas, né, dos haitianos. Na verdade, ele rouba o segredo de um sacerdote voodoo. E depois é transformado em santo, o cara até morre, o sacerdote voodoo é até assassinado, é isso mesmo, eu tenho esquecido de tratar isso. Ele usa o conhecimento negro para poder fazer todas as trevas lá que ele faz, né? E você falou do Iluminado também, Samuel. O Iluminado tem um personagem negro que também morre. Pois é, eu queria falar disso, porque às vezes o personagem negro que morre, ele é, entre aspas, insignificante, né? Só que no Iluminado, ele é um outro Iluminado. Tem um menino, o garotinho lá, o filho do Jack Torrance, que ele é Iluminado, ele consegue perceber as coisas que estão no invisível. E o Coroa Negro também, né? Assim, ele tem o mesmo poder mutante, digamos assim, do menino, ele é paranormal. E nem isso livra ele de morrer. Eu fico chocado até hoje. Eu digo, meu irmão, se o cara fosse super-homem, ele morria, cara. Não dá. Mas interessante é que no livro ele não morre. Mas no filme, o Kubrick foi lá e matou ele. Olha pra aí, velho. Tá vendo aí que, meu irmão... E é uma morte tipo assim, cara. O cara chega no hotel, já que ele chega e tá... Serra o machado no peito do cara, cara. Ela é muito... Total, o cara vem da... Desculpa o palavrão, o cara vem da puta que o pariu, tudo cheio de neve. E quando o cara entra... Já que chega lá, tô... E mata o cara, meu irmão. Eu tô rindo, mas eu estou rindo indignado. Nós dois. Nós todos. Pior que é verdade, né? Eu não sei, o Misery também tem essa construção, mas não é com um personagem negro, né? Que é do... Agora eu tô em dúvida. O Misery, ele veio antes ou depois do Iluminado? Alguém sabe me dizer? Veio depois. Veio depois, né? Ele também tem essa construção do personagem que a gente acha que vai ser um salvador e, na verdade, ele é morto. Mas no Iluminado é pesadíssimo. Então... E é com um cara, mais uma vez, o único personagem negro. A gente ri, mas tá chorando. Aí eu pergunto agora a vocês, né? É o único personagem negro. Alguém falou que no livro ele não morre. Mas eu falei. Ele morreu num filme que o próprio autor Stephen King achou adaptação, não curtiu. Foi um filme dirigido por Kubrick, um livro adaptado também por ele. E por que houve essa decisão do cara morrer, velho? Cara, não faz sentido, assim, nenhum, acho que... Eu tô colocando a questão de ser o Kubrick, né? Porque é um dos cineastas favoritos de todos nós. Ele era muito bom, realmente, os filmes dele são muito bons. Mas aí, a gente, num momento como esse, percebe que até uma pessoa de um cinema visionário como o dele... De um cinema pelo cinema, ele caiu nessa armadilha. E isso, para mim, é muito triste, sabe? Porque eu acho que ele, sendo quem ele era, sendo o cineasta que ele foi, ele poderia ter conseguido poderia ter feito outra coisa. Mas ele matou o cara, velho. Parece meio gratuito, né? Porque, sei lá... É uma cena muito brusca, né? Porque, como o Kelps falou, o cara, ele sai, vai, enfrenta a neve, sai da puta que pariu, e tipo, ele abre a porta e tum! É uma coisa muito brusca, né? Não tem um... Então, assim, eu acho que ele fica até um pouco sem sentido. essa cena no contexto do filme, não sei dizer. Exatamente, exatamente. É aquela coisa, né? Estamos aqui para conversar sobre, né? Exato. A gente acaba ficando até meio sem palavras, porque além de ser um tema espinhoso, é de um cara que era muito foda, né, velho? Cara que todo mundo aqui gosta. E o que, digamos assim, só faz piorar, porque ele mudou o livro, né, de maneira que nem o autor gostou do que ele fez. Aí a gente se pergunta, novamente, por quê? Mas eu acho que, por mais que a gente goste de alguns cineastas, né, a gente tem que saber apontar também o que acontece de errado, assim. Principalmente... Os erros, os deslizes, né? A gente também Exato. Não pode passar pano. É, pra que hoje desse tipo de coisa não se repita, né? Enfim. Então vamos seguir um pouquinho. Em 2011 foi lançado um livro chamado Horror Noir, da Robin Coleman. Algum de vocês leu o livro ou assistiu o documentário? Eu ia dizer, esse livro é um grande sucesso, o documentário é um sucesso maior ainda, que é toda uma revisão, né, da questão dos negros no cinema de terror. Mas faltando uma informação que não é do livro, mas que até cabe nesse momento, na pesquisa, parece que o Filmou, ele tem uma lista de filmes de terror com protagonistas negros. E vocês gostariam de chutar quantos filmes dessa categoria existem? 10? Em toda a história não. São 64, parece. Ao que parece, são 64. Gente... 60 filmes assistindo na quarentena. Pois é, exatamente. Vou deixar, depois vou pegar até o link para colocar no post para quem quiser dar uma olhada. Assistir os filmes novos. Nesse livro, eles... Não sei se eles citam, né? Mas parece que eu vi algum trailer dele, parece que eles citam que o Wes Craven, ele foi um diretor que colocou protagonistas negros, né? Que foi no Aquelas Pessoas Atrás das Paredes e o Vampiro no Brooklyn, que é o Ed Murphy. Eu acho, lembro desses dois, assim. Do Craven? Assim, independente de quem seja, é um filme que eu acho chato, cara. Não me convenceu, não, Eddie Murphy, não. É do Wes Craven, direção do Wes Craven. Que é com o Ed Murphy. Caramba, cara. Nossa, não sabia. Eu tô chocado com essa informação. Passou, tá bom. Não, assim, eu lembrava que era, mas quando vocês me questionaram, eu fiquei em dúvida, confesso. Não fui lá conferir. Mas é ele mesmo, o Wes Craven dirigiu e... Foram dois filmes que ele fez, né, como eu citei. No gênero de terror, o que, assim, é raro, né? É difícil, pô. Se a gente for fazer agora, entre nós cinco ou seis, que estamos aqui, entre as pessoas que estão aqui gravando, se a gente for fazer um ligeiro jogo, de cada um chegar e dizer um filme de gênero onde uma pessoa negra é o protagonista, tipo, eu vou dizer um, aí, sei lá, a Silvana vai dizer outro, e aí já a terceira pessoa já vai ficar... Sim. Não, e vai dizer. E a quarta pessoa vai demorar mais ainda. A última pessoa vai se fuder, velho. Você fala. Aí vão ter os filmes do Jordan Peele, que são atuais, né? São recentes. Se a gente for procurar mais atrás, aí que a gente não vai achar... Se a gente fosse fazer esse jogo agora, eu ia pedir para ser um dos primeiros. Porque eu consigo pensar só em dois títulos. E aí, se eu perder esses dois títulos, eu já não vou saber o que dizer. Então eu vou dizer logo os meus dois títulos. Que um. Não, diga um. Não, seja injusto, diga um. Tá bom. Meu primeiro, o meu título, a minha escolha é A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero. Pronto, só um segundo. Gange Reis, que é com o mesmo cara, do Indiana Jones. Ui, o resto de vocês se arrombaram. Eu tenho um terceiro. Manda, Felipe. Não vale Nós e Corra. É. Não, não, não é vale Nós e Corra. Não vale. Não, não, não. Eu vou falar de Candyman. Ah, mas, ó, mas Candyman, eu quero depois uns questionamentos. Vou levantar uns questionamentos sobre Candyman. Mas a gente ainda vai chegar nele. Muito bem. Chegaremos daqui a pouquinho. Pronto, acabei minha lista. Acho que acabou, né? Porque as criaturas atrás das paredes. É. Vampiro no Brooklyn, Candyman. A Noite dos Mortos-Vivos. Não, tem mais, tem mais alguns filmes aí. Não, tem mais, claro, mas assim. Que a gente lembra, assim, né? Que vem imediatamente na cabeça. Tem imediatamente um do Samuel assim. Jackson, que é o Death by Temptation. Eu assisti esse, mas os protagonistas são negros. Aí veja que interessante para o ouvinte e ouvinte que está até aqui agora com a gente. Se ele também está entrando nesse jogo, ele está tão sem filmes para citar como a gente está aí, como é. Aí eu chamo para discussão a questão do por que isso. Porque quantos filmes de gênero são lançados por ano só nos Estados Unidos? Vamos colocar aqui 100, eu acho que são mais, mas vamos colocar 100 filmes de terror só nos Estados Unidos. Como é que toda a história do filme de gênero, apenas 64 produções tem de gênero, tem protagonistas negros? Como é que a gente pode continuar dizendo que não existe racismo, que não existe um tratamento diferenciado no sentido do apagamento de uma raça? No cinema. É muito triste, mas existe, é algo que tem que ser discutido. Porque temos aqui, todos, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, temos aqui pessoas, todas as pessoas que estão conversando aqui, que você está ouvindo, são fãs absolutos de cinema e fãs absolutos de cinema de gênero. E perceba que essas pessoas estão tendo dificuldade em listar filmes protagonizados por homens e mulheres negros. A gente vai continuar insistindo que não existe racismo, que isso é mimimi, ou que é dramatizar demais. Existe sim. E agora, dentro dessa dica, eu quero deixar a palavra para os outros companheiros aqui que estão junto do podcast, os outros fãs tão cinéfilos quanto vocês que estão nos ouvindo. O que é que vocês acham? Acho que é uma posição muito confortável falar simplesmente que não existe, né? A negação é muito confortável. Definitivamente. É se fechar fechar seus olhos para pro seu mundinho. É olhar só para dentro de você e não perceber os abismos que existem lá fora. Chega a ser canalice dizer: ah, não existe racismo, a ideia de falta de representatividade não é um assunto sério, transformar isso em mimimi. Eu sou o editor de jogos do Boca do Inferno. E eu tenho visto no mundo dos jogos, principalmente com alguns lançamentos atuais, uma discussão dos fãs que é muito irritante, porque a grande massa costuma fechar os olhos para problemas sociais sendo retratados dentro de jogos. E eu vejo esse discurso se tornando cada vez maior. A gente teve um lançamento de um jogo agora chamado The Last of Us Part 2. Isso. E uma galera assim gritando: ah, é lacração, feminismo, não gostei, sendo que o jogo é aclamado pela crítica. Então eu vejo isso no mundo dos jogos, eu vejo isso sendo retratado nos filmes. Ah, é mais uma protagonista negra, pra quê? Mais discussão social em filmes, pra quê? Enquanto tiver o pra quê, tem necessidade de ter. Essa é a grande questão. Não, e você vê que as pessoas ficam: ah, mais um protagonista negro, mais uma protagonista negra, como se houvesse muito. Exato. Poxa, já é o 65º. Isso, mais um 65º. E olha, pessoal, que a gente, nós estamos falando de elenco, tá? Nós estamos falando de direção, produção, né? Isso. Que também não há oportunidades. Uma coisa interessante, eu vou citar, vou fugir um pouquinho do terror, né? Um grupo de cinema que eu participo, que quando foi lançado Pantera Negra, se falou muito, né? Que era um filme com elenco, né? 90%, né? Negro, com diretor, com boa parte da produção, né? E discutiu muito, né? Sobre representatividade. Aí as pessoas, ah, mas tinha... Teve o Spawn. Sabe, sempre tem um. Ah, mas teve isso antes. Gente, Spawn, ele era um personagem que era um ator negro que ele passa o tempo todo mascarado e não se discutia. Não se discutia essa questão de representatividade, de inclusão no cinema, né? No caso do Spawn, eles discutiram. Ah, tem o... Como que chama lá? O Cyborg, né? Que é da Liga da Justiça. Ah, tem esse tal, tem fulano. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que o cinema quer dizer com isso. É, e isso que eu citei o próprio o Pantera Negra. Mas aí depois eu sei que a gente vai entrar no Jordan Peele. Quando o Jordan Peele surgiu, aí foi se falando muito. Ah, mas na época tinha isso, tinha isso. Falei, gente, mas peraí, vamos ver o que o cinema do Jordan Peele representa hoje, né? É, o que ele leva à discussão, Aí eu vou citar uma entrevista que eu fiz com a Gabriela Amaral, vou sair um pouco do racismo e vou falar do machismo no cinema. Que quando eu perguntei para ela o que ela achava de haver mais mulheres dirigindo filme, ela virou para mim e falou, se ela achava isso bom, ela falou, olha, eu não acho bom porque é muito pouco, né, do que se pode, do que se poderia ser. É, e tipo assim, se fosse bom, você não estaria me fazendo essa pergunta. Então assim, então é mais ou menos isso, é uma desconstrução que a gente leva, né, uma desconstrução que a gente... É, que tem que acontecer com a gente por essa questão, por essa discussão. Tipo, a gente está em 2020, a gente ainda discute questão de oportunidades e de representatividade no cinema. O Chris Rock ainda vai no palco do Oscar para fazer críticas sobre o próprio Oscar. Né, ele teve, não sei quantos anos teve, nesse último ano, ele entrou e fez críticas novamente. A questão da representatividade, já que você falou do Pantera Negra, eu vou dar a minha experiência. É, eu leio gibi desde os 6 anos de idade, tenho 47 hoje. E o Pantera Negra nunca foi um personagem que eu gostasse, é independente. Mas ver o filme do Pantera Negra, que era preta, bonita, era o preto soldado, o preto cientista, o preto que só fazia jogar basquete, o preto traidor, todo mundo preto, velho. Pra mim, foi emocionante, velho, porque eu nunca tinha visto, tá ligado? O herói é negro, o bandido é negro, sabe, velho? Os coadjuvantes são negros, de vários povos negros diferentes dentro de um país chamado Wakanda. Eu achei fuderoso. Para mim, enquanto homem negro, foi muito importante ver aquilo. O filme é bom? É ruim? Eu acho um filme... Ele não sobreviveu à minha revisão. Eu vi no cinema, depois fui ver em casa. Quando eu vi em casa, eu fiz... rapaz, não. Mas enquanto... a questão de representatividade é importantíssimo. Eu não sei se vocês já viram aqui uma série da HBO chamada The Wire. A Escuta. E ela se passa... cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, que é a cidade com o maior número de negros, se não me engano, são 76,4% da população negra. E essa série ela é muito interessante porque cada temporada ela tem um foco. A primeira temporada, por exemplo, é tráfico de drogas. A segunda temporada é contrabando no porto de Baltimore. Enfim, E o que é que eu gostei? Porque desde a primeira cena, o que mais tem são pessoas negras. E eu me senti tão feliz, sabe, velho, de ver atores lindos, atrizes lindas, muito bons, uma galera competente, sabe, velho? Aí eu pergunto, apesar de eu ter me sido representado e muito bem representado com The Wire, eu deixei de assistir séries ou filmes protagonizados por pessoas brancas? Eu não deixei, nem vou deixar. Mas para mim é importante ver esse tipo de filme, esse tipo de série também. Eu me reconhecer na tela de cinema e na tela de TV. Talvez vocês não entendam por serem brancos, mas para mim, cara, é uma sensação que eu não consigo nem sequer colocar em palavras. É observar e ver, sabe, a força, sabe? A coisa assim do cara, de um homem ou uma mulher de pele escura falando coisas muito que vão definir totalmente o que vai acontecer naquele filme. Sabe, velho? É saber que é a ação de um homem negro ou de uma mulher negra que vai modificar tudo que a gente tá vendo até aquilo ali, que um homem ou uma mulher negra são os responsáveis pelo plot twist, que ele vai ficar, o quê? Sabe? É maravilhoso. Da mesma maneira que eu, assim, que eu também me maravilho com essas mesmas situações de roteiro e de filmes, com pessoas brancas, asiáticas, enfim. Mas, enquanto homem negro, para mim é impactante, porque é raro de acontecer. Era isso que eu queria dizer. Acabei me esticando muito sobre o papo do Pantera Negra, mas talvez por a maioria das pessoas que estiverem nos ouvindo agora, talvez algumas não tenham visto Nós, não tenham visto Corra, não tenham visto Candyman, mas eu acho que muitas delas viram o Pantera Negra. Aí eu achei importante dar esse adendo na sua opinião. Desculpa aí se eu me estendi muito, viu, galera? É. Eu só queria complementar rapidinho o que o Jacques falou, que eu tive esse mesmo sentimento dele com Pantera Negra. Foi uma coisa assim fantástica, foi uma experiência no cinema, foi fantástica. E eu fiquei tão emocionado que o meu bolo de 30 anos foi do Pantera Negra. Eu aniversariando de 30 anos, meu bolo tava lá, o Pantera Negra em cima. Tô fazendo um X agora, cara, é sério, com os braços. Eu fiquei gritando Wakanda Forever por dias. Mano, eu tô, nesse exato momento que eu tô te falando, tô fazendo um X aqui com os braços pra vocês, velho. Parabéns, cara. Ah, muito bom. Muito bom, gente. Bom, seguindo então, gente, ainda falando sobre o horror no ar, a Robin Coleman fala um pouco sobre como era esse retrato dos negros no terror em algumas décadas, né? Então, nos anos 20, eram atores brancos fazendo blackface. Nos anos 30, tinha o horror na selva, e aí os primitivos, os selvagens lá, eram negros. E aí, depois, lá nos anos 40, é que saiu um filme chamado Son of Ingag, que foi o primeiro filme de ficção científica com um elenco composto apenas por atores negros. Algum de vocês assistiu esse filme? Nossa, não. Eu só conheci lendo agora que tu colocou na pauta. Qual filme? Eu perdi o título, por favor. Qual filme? É Son of Ingag. Não vi. Fica a dica aí dos anos 40, gente. Ficção científica só com negros, né? Eu fiquei muito curioso, tô louco pra ver. Muito bom. Isso tem no YouTube? É possível, né? Ah, mas esses filmes antigos assim, às vezes até tem, né? Cara, tem que ver se vou ver esse filme hoje, vou procurar o que eu achava curioso. Muito tô bom. Sério mesmo, antes de ir, velho. Bom, e aí depois, lá para os anos 60, 70, é que surgiu um pouco de profundidade no tratamento dos negros nos filmes. Samuel, você quer falar um pouquinho dos filmes dessas décadas? Antes de começar, vocês já assistiram My Name is Dolomite, na Netflix? Sim. Cara, esse filme é o retorno triunfal do Eddie Murphy. Sensacional, numa história real de um homem que fez, que mostrava como era, como é que existia até um submundo de cinema só para negros nos Estados Unidos. E nos anos 60, nos anos 70, em filmes de terror, tem uma vibe muito My Name is Dolomite na produção de filmes. E tem dois filmes que eles se destacam por trazerem justamente o negros como nos papéis principais, mas eles de uma forma muito curiosa com vilania, só que com um aprofundamento em humanidade. Dois filmes que se destacaram muito, que foi o Blácula, de 1972, de William Crane, e um que o Cap já citou, que é o Gange and Hess, de 1973, do Bill Gunn. Que o Blácula é até interessante. O engraçado é que os dois são sobre vampirismo. O Blácula, com L mesmo, tá, gente? Com B e com L. Ele trata sobre escravidão e seus impactos, né? Porque conta a história de um príncipe africano do século XVIII que se torna um vampiro na atual Los Angeles depois que seu pedido de abolir o tráfico de escravos é ignorado. Olha a profundidade da criação desse vilão. É muito boa. E o filme é muito bom. E o filme é bem legal. E o Gungeon, vocês vão poder falar depois, mas rapidinho, o Gungeon Hess, ele tem um baita de um reconhecimento. Eu não assisti o Gungeon Hess, mas ele até foi premiado em Cannes, esse filme. Mas, por incrível que pareça, foi um baita filme pra época, com um personagem principal negro, elenco negro, ganhou Cannes e quase não teve distribuição em Hollywood. Porque os grandes estúdios não queriam. Que é justamente o que retrata o My Name is Dolomite. Que é um filme de humor, mas que retrata esse período de como era difícil. Realizadores negros conseguirem fazer seus filmes já era difícil, mas distribuir era ainda mais. Gente. Oi? Oi? Sempre que todo mundo fica quietinho, eu acho que caiu. A gente assusta. O Sugar Hill que você colocou, eu tenho ele aqui numa box que eu comprei da Versace, mas eu não vi ainda. Mas deve ser o próximo filme que eu vou ver. O Sugar Hill, que é de 1974, né? Engraçado que esses três filmes, eles saíram um atrás do outro. O Blácula, o Gungeon Hess e o Sugar Hill. 72, 73, 74, né? Eu não vi o Sugar Hill, eu vi o Blácula, já vi várias vezes. E procurei ver o Gungeon Hess por causa da pauta. Mas eu consegui uma cópia com um som muito tenebroso. Então, eu não estava conseguindo entender. Era como se o filme tivesse sido gravado em som direto. E ficou meio bagunçado. Se o cara está longe, fica longe o áudio. Se o cara está perto, fica mais tranquilo. Agora, eu gostei até onde eu vi. Porque eu confesso a vocês que eu desisti porque... Eu não tava conseguindo, tá um rame da porra, você aumentava, você ficava... Mas eu achei um filme bonito de ver, ele é um filme experimental, sabe? Ele é bem fora da curva, tanto de filme de terror, quanto de qualquer filme. É um filme que eu, apesar de não ter visto até o fim, eu recomendo, porque ele é uma experiência diferente. Com protagonistas negros, que é o Dwayne Jones, da Noite dos... de Jorge Romero, e a Marlene Clark, que ela é a Ganja, né? O Dwayne é o Hess, e a Marlene Clark, ela é a Ganja, ela trabalhou num filme da Amicus também, não sei se vocês viram, chamado A Fera Deve Morrer, que é um filme da Amicus que também é protagonizado por pessoas negras. Ela, se em Ganja e Hess, ela é o par romântico do Dr. Hess, em A Fera Deve Morrer, ela é o par romântico de Calvin Lockhart. Faz o papel de um caçador que reúne um monte de pessoas para provar que um numa mansão, para provar que um deles é um lobisomem. Vê que plot lindo. Eu nunca sou puto da vida porque eu nunca pensei nisso, velho. E ela tem o Grande Hess, que é um filme assim, visualmente, ele é muito curioso mesmo, assim, totalmente fora da curva. E tem isso que é o cerne do que a gente está falando, né? Existe nele o protagonismo negro dentro de um filme de vampiros bem diferente, né? Enquanto o Blácula, ele segue mais aquela coisa do vampiro clássico, no Gungeon Hess, o diretor, ele deu um enfoque muito pessoal. Ele tão muito personal ao que queria fazer. Infelizmente, eu não consegui terminar por problemas de áudio. Realmente estava complicado para mim. Mas eu acredito que nesses dias eu vou terminar, mesmo com os problemas, porque visualmente ele me agradou bastante. Muito bom. Se alguém achar uma versão melhor, inclusive... Manda pra gente. Bom, ainda no final ali dos anos 60, a gente tem A Noite dos Mortos-Vivos, que a gente já citou por aqui, né? Vamos aprofundar um pouquinho nesse tema? Vamos. Olha, eu queria começar porque A Noite dos Mortos-Vivos, o Jorge Romero, que é um homem branco, que Deus o tenha, ele sempre colocou a visão política dele. Alô? Oi, não, que você falou, Jorge Romero, que Deus o tenha, eu falei que Deus o tenha no melhor dos lugares. E, sim, sim, sim. Ele sempre foi muito combativo. Sim. Muito combativo. E A Noite dos Mortos-Vivos é uma representação desse espírito dele. Porque é um filme que saiu um ano depois da morte do Martin Luther King. E o Jorge Romero, se eu não me engano, eu estava lendo que ele estava com a cópia desse filme dentro do carro, dirigindo, quando ele ouviu no rádio a morte. E querendo ou não, ele bota uma representação disso no filme, né? Porque a gente tem, basicamente, um protagonista negro, que é o Ben, que é o, não, é o Ben, né, que é o Dwayne Jones, é o Ben, mesmo, do Grande Cast, que é um personagem negro forte e complexo, que ele lidera um grupo com ideias, assim, super inteligentes, de um comportamento inteligente durante o apocalipse zumbi. E o filme, ele já sai de todos os estereótipos que existiam até então sobre personagens negros. Ele subverte um clichê batido, né, que é o negro sempre morria primeiro, onde ele se torna o único sobrevivente. E aí, para quem... Hoje, vamos falar sobre o final de A Noite dos Mortos-Vivos. Que o Ben usa toda a genialidade dele para sobreviver ao apocalipse zumbi, para no final... ele ser alvejado por uma milícia de policiais brancos. Então, o tamanho de significado que A Noite dos Mortos-Vivos trouxe, né? E isso em 68. Samuel, é interessante que... eu até escrevi o último texto que eu escrevi... não, o penúltimo texto que eu escrevi para uma coluna que eu estou fazendo... foi justamente sobre A Noite dos Mortos-Vivos, né? Revi o filme, né, para escrever... E vendo assim que ele assume a liderança, ele, só que ele está sendo, o momento todo ele está sendo questionado. Isso. Né? Ele está liderando, ele é o único que tem coragem, que tem coragem para tomar atitudes, para escapar e salvar todo mundo ali. E ele está sempre sendo questionado. E com ideias opostas, assim, bem idiotas, né, de outros personagens, assim. Então a gente vê isso, né, justamente, ele inverte, né, o papel do negro no sistema, mas ele mostra ali, assim como, por exemplo, como que o negro, num papel de liderança, fosse um branco no lugar dele, com as ideias dele, não estaria sendo questionado. As pessoas estariam seguindo o que ele estaria fazendo. Né? Como ele era um negro no papel de liderança, assumindo a liderança, né? E se enfrentar, além de enfrentar, né, os zumbis, enfrentando os brancos ali que estão indo contra ele. Total, então é bem interessante como que o Romero coloca essa discussão. Total, eu gostei do que você falou, porque assim, né, se a gente imaginar que fosse um protagonista deste, é provável que todos tivessem sobrevivido, porque aqueles conflitos não teriam existido por conta de ser um homem negro que está tomando a liderança, né? E não é, ele não está tomando de uma maneira ditatória, ele está sendo escroto. É natural, né? Talvez se ele fosse um homem branco com aquelas mesmas coisas, todos tivessem sobrevivido. Isso é louco, né? E o final também me deixa, sempre me deixou meio encafifado. Aparece na janela e é alvejado por um miliciano da raça passada. Ele é alvejado. Aí eu fico pensando que se fosse um personagem branco que tivesse sobrevivido e tivesse aparecido ali na janela do mesmo jeito que o personagem aparece, ele teria sido alvejado. Porque é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, que um dos motivos que levou aquela pessoa a puxar o gatilho primeiramente é porque ele viu um negro na janela. Ele aproveitou e fez, opa, e matou, porque ele nem estava se movendo, eu acho, como zumbi. Era uma coisa absolutamente... Posso até estar errado, posso estar... Que isso eu não revi para essa pauta. Mas eu lembro que sempre me dava essa impressão, aquele final de ter o assassinato dele, da morte dele, ter sido na maldade. É, simplesmente ele vai olhar pela janela. Não é nada que, ah, ele fez um... Ele se moveu ou ele tá parado. Não, ele simplesmente vai olhar, né? Ele sai do porão, onde ele passa a noite. E aí, quando ele sai e vai, né, olhar. Só isso, ele não fez nada que, olha, andou feito um zumbi, não. Ele simplesmente, como o Kelps falou, ele foi olhar pela janela o movimento. É algo esse muito banal, né? Os filmes do Romero, eles têm essa questão, né? Quem são os verdadeiros monstros? Isso. Os filmes do Romero, todos têm essa essência de fazer a gente se questionar quem são os verdadeiros monstros. E a Noite dos Mortos-Vivos é um primor por isso, sinceramente. É, os zumbis são só tipo uma ambientação, digamos. Eles criam uma situação para que o Romero te escuta ali, faça suas críticas sociais ali. Em todos os seus filmes dessa questão de zumbis, tenta não só dos zumbis, né? O Exército do Extermínio também discute isso. O Exército, eu ia citar esse filme, que todo mundo aqui viu o Exército do Extermínio, The Crazy? Sim, sim. Que é aquele final das coisas mais deprimentes que tipo, o governo decide bombardear o local, porque ó, o que a gente vai fazer? Não há o que fazer, então mete uma bomba nuclear na galera. Qual é, velho? E é interessante porque no filme inteiro vários personagens ficam dizendo que o governo vai mandar ajuda e vai resolver a situação. No final, o governo decide bombardear, jogar uma bomba. E segue em frente, a vida que segue. Romero tinha muito isso, realmente. Ele era combativo, né? Ele se utilizava da arte dele, do trabalho dele, para mandar o toque, para mandar um tempo pra galera. É um cara que faz muita falta. E sempre vai fazer. Porque, enfim, né? Como toda pessoa. Ele é tipo isso. Falando ainda de Romero, no Terra dos Mortos, né? Que foi o quarto filme aí de zumbis, é até interessante que tem um zumbi que lidera, né, vamos dizer assim, o exército dos mortos, assim, que ele é negro, e ele lidera, ele é o zumbi que vai tomando consciência, ali que vira para as pessoas, vira para os zumbis e fala, a gente pode, eles estão tentando enganar a gente pode reagir, né, eles vão tomando consciência, mexer com armas. Então é um outro filme que gera uma discussão também. Total, pô, ele tem uma sacada genial, porque o que é que eles fazem para distraírem o zumbi? Eles soltam fogos no Terra dos Mortos, aí o zumbi fica olhando para aquelas luzes, aqueles pipocos e ficam bestalhados, e eles passam e fazem o que querem. E aí esse zumbi negro, ele ensina os outros zumbis a não olharem para cima, ele faz, ó, isso aí é uma tática, como se ele dissesse, é uma tática de distrair ali, ó. Vamos para ali. E aí é quando rola o levante zumbi, né? Eles param de olhar os fogos e começam a olhar para a realidade, digamos assim. O que está acontecendo aí? Tem que ir de encontro. É muito bom. Além de ter toda aquela coisa, eu esqueci o nome do lugar, é Green alguma coisa, que é uma Alphaville, né? Digamos assim. As pessoas endeiradas sobreviverem ao apocalipse zumbi. E mesmo dentro daquela Alphaville, é separado nas pessoas mais pobres, até aqueles que moram em cima dos prédios e tal. É separado por andar, né, me parece. Assim, o mais alto são os mais ricos. Exatamente. Lá do subsolo são os pobres. Os arrombados, exatamente, velho. É muito bom, é um bom filme. É um bom filme. Excelente. Bom, gente, vamos pular um pouquinho no tempo agora para falar de Candyman? Sim. Samuel, venha com seus suas observações. Ah, Candyman, eu acho sensacional. A primeira vez que eu assisti Candyman, eu fiquei, caraca, que filmaço. É, ele é baseado num romance... romance não, um contozinho, né? Bem pequenininho. Um conto, É Clive Barker, né? Eu tô falando, sabe? O Clive Barker. Ah, eu sempre pronunciei errado. Não tem problema. Que é o A Lenda de Candyman. Que no filme, né, nós temos a história de uma estudante de mestrado, né, se não me engano, que resolve fazer uma pesquisa na comunidade negra pobres, né, sobre lendas dentro dessa comunidade, e aí até que ela faz parte da lenda que é o Candyman, que é um vilão negro, mas que tem todo um contexto social por trás. O Candyman, cara, que filme! Eu acho, assim, eu fiquei impactado porque ele traz as discussões da comunidade negra americana para dentro do filme. E não traz isso de uma forma sutil, não. Ele dá a sua pancada, dá a sua porrada. Mas eu tava falando do revisionismo também do Candyman. E assim, pra mim, qual é a questão do Candyman? É justamente tá preso a uma... Ele tá todo preso, né, a uma protagonista branca. Exatamente, meu irmão. E quando a gente expande a branquitude dela, por exemplo, pro marido, aí a gente tem um personagem odiável. Eu até já falei do quanto eu odeio o marido da protagonista no filme, né? Que ele tem as piores atitudes possíveis. É um escroto do caralho. E aí, não sei, revendo o Candyman, continua sendo um filme fantástico para a época dele, no tratamento que ele teve. Mas hoje, eu revendo o Candyman, eu fico meio assim, né? Porque toda a questão da comunidade negra tem que passar antes pela protagonista branca. E aí eu fico, divido com vocês esses meus apontamentos, né? O que vocês pensam também sobre isso. Olha, infelizmente, você... não está errado. É isso mesmo. Candyman, apesar de ser um puta vilão, aquele histórico de como ele foi criado, ele era um rapaz... O pai dele enriqueceu depois da Guerra Civil, né? Que fazia sapatos mais rápido. Ele que cresceu rico, né, frequentando a alta branca. E chegou no momento que ele foi ensinar a filha de um homem branco a pintar. Ele era um artista. E acabou que eles se envolveram. E a garota era branca. E ela ficou grávida. E as pessoas fazem, não, isso não pode acontecer. E talvez ao invés de apenas separar os dois, eles decidem fazer maldades inomináveis. E, mano, ele se torna o Candy, mano. Eles estouram a mão, cortam fora a mão dele, enfiam um gancho, depois quebram as colmeias que tinham perto, jogam o mel em cima dele e as abelhas matam. Eu acho perfeito, assim, sabe, aquela história de você falar o nome dele 5 vezes e ele aparece. Mas qual é o problema do filme? Se você perceber, ele é só uma muleta pra personagem de Virginia Madison, que é, como você falou, um estudante de universidade que tá estudando lendas urbanas. É isso que eu percebi em Candyman, que apesar do personagem do protagonista negro, sobrenatural, ser bem construído, a história ser muito bacana e tudo a ver com a questão do racismo, o filme ele acaba sendo uma muleta, o personagem ele acaba sendo uma muleta para a personagem branca, e isso me incomoda até hoje. É um filme que eu vi no cinema, que eu já revi várias vezes, é um filme que eu sempre estou revendo, mas é um filme que me incomoda por causa disso. Falei antes, chegou a captar a questão do que realmente são muito claros as denúncias sociais. Pronto. As denúncias sociais no filme Kenema, elas estão muito claras. O descaso do poder público com o lugar, pessoas de má índole gerando a segurança e a insegurança do condomínio lá, o Cabrinho. Um lugar totalmente degradado, perigoso. Isso está tudo lá, é muito claro. Enquanto denúncia, para mostrar que é em Chicago, Illinois, não sei se é Chicago, mas é em Illinois, com certeza no Illinois, Estados Unidos, está tudo lá. Mas o personagem Kenema, no final das contas, ao meu ver, ele poderia ter sido bem mais no filme, apesar de ser Tony Todd, que é poderoso. Mas eu sinto isso. No final das contas, é como se você fique... Eu, pelo menos, eu fiquei, ué, mas um filme com o nome do personagem, tá faltando mais do personagem. Eu tenho total esse pensamento contigo, Kelps. É um filmaço, mas me dá um incômodo. E ao mesmo tempo, não consigo deixar de gostar. Pois é. É um dilema. É, exato.